Nordeste brasileiro, vivo na luta do gado, na mata e no tabuleiro, e tenho felicidade na profissão de vaqueiro. Regado, oh, oh, oh. O meu grito de vaqueiro domina qualquer boiada. Meu cavalo é ligeiro, minhas perneiras encebada, e o esporte que mais adoro é festa de vaquejada. Oh, oh, oh. E no estouro da boiada, no berro do barbatão, no badalado chocalho e no latir do meu cão, faz-me lembrar de Bastinho, dominador do Negrão. Oh, gado, ei, oh. Nas corridas de Morão, derrubo o gado na pista, até me chega a saudade do Parque São João Batista e do velho João Gregório, que adora repentista. Oi, ei, oh, oh, oh, saudade, Arraial e Boa Vista, ouça a tonalidade de Vavá e Marcolino, dois vaqueiros de verdade, estremecendo garanhões com um aboio de saudade. Eu, chegando nesta cidade com saudade do sertão, vou lá na São Pobre Disco dar um aperto de mão no nosso amigo Aldilson, que nos trouxe a gravação. Oh, oh, oh. Ei, ai, saudade de Brejão, me traz as filosofias no reino da vaquejada, nas maiores alegrias. Vou me lembrar de Antônio e do meu amigo Farias. Regado, eu saio puxando a guia do meu Nordeste inteiro, abraçando os conterrâneos, esta dupla de vaqueiro, herói de todo o sertão, neste mundo altaneiro. Oh, oh.